andrecedesmoral.com.br. Mais um relatório novo, amor e Freitas. Descendo esse miséria, bota no paredão, bebê. Miséria gosta do vaqueiro que tem força no braço, que derruba o boi no chão, tá de cima do cavalo. Vou te levar pra casa, jogar no meu colchão. Menina, se prepara que hoje vai ter pressão. É um dia que chega em casa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai, já se prepara, na raba toma tu. Mas ela gosta da F, que o F bota a pressão. Mas ela gosta da F, a Mauri bota a pressão. Dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai, já se prepara, na raba toma tu. E do AF que vai bota a pressão. Mas ela gosta da F, bota, com pressa,